Muitas vezes pelas suas direções provinciais e ministeriais, moderno traz-nos elementos que promovem o espírito de associativismo entre as pessoas da comunidade que se reúnem à volta de um determinado ponto de água. Ele também enfatiza a questão da recuperação de custos dos serviços que estas pessoas recebem de uma forma que essa recuperação vá assegurar a sustentabilidade económica do sistema. Uma JECA, de uma forma geral, ele é pensado para ser operacionalizado na gestão de pontos de abastecimento comunitário. Esses pontos de água, sejam eles um furo, um poço, uma fonte protegida ou um ponto público ligado a uma rede, como nós chamamos de chafariz. Em relação aos princípios, o MOJECA está a ser sustentado por quatro princípios básicos: o princípio da gestão descentralizada, o princípio da participação comunitária, o princípio da recuperação de custos, o princípio de estabelecimento de parceria. O princípio, o primeiro princípio, que é da gestão descentralizada até ao nível mais baixo e apropriado, é aquele que, essencialmente, cria diferentes níveis de operação e manutenção. O nível comunitário engaja-se a criação de grupos de abastecimento, das associações de consumidores de água, dos conselhos comunitários de consumidores de água e, ao nível do município, cria instituições como as brigadas municipais de energia e água e, em alguns casos, as empresas de água. Esse modelo, neste princípio, procura atribuir mais responsabilidade e mais autonomia à administração municipal na gestão dos sistemas de água através das brigadas municipais. São instituições que devem ser ligadas diretamente às administrações municipais. É um princípio que igualmente visa garantir o acesso à água no local da residência das pessoas. Sabemos que isso dá resposta e sustenta o programa público que agora está em curso, que é uma das estratégias do programa Água. Da mesma forma que vai, neste princípio da descentralização, encorajar o poder de decisão e capacidade de resposta que sejam levados mais próximo daquelas pessoas que recebem ou que se usufruem dos serviços, que são as próprias comunidades. O princípio da participação comunitária, essencialmente, defende a questão do reconhecimento da responsabilidade pelas comunidades, das infraestruturas que são construídas no local, das infraestruturas que eles utilizam, como eles podem promover ou garantir ou sentirem-se donos dessas infraestruturas, passando inicialmente na promoção de uma democracia participativa em que essas comunidades engajam-se na eleição dos grupos de água e saneamento, eleição das associações de consumidores de água e dos conselhos comunitários de água. Essas comunidades começam a ganhar o acesso à informação e à consulta também de qualquer interveniente na sua comunidade nesta fase da construção. E, por último, eles são envolvidos igualmente na questão da gestão operacional e serviços de finanças no ponto de água. O terceiro princípio é o princípio da recuperação de custos. É um pouco polémico nas nossas comunidades. comunidades, principalmente em Angola, onde vimos as constatações que temos é que normalmente as nossas comunidades dizem que há uma separa para mulheres, mas esse modelo vem a encorajar um pouco mais que as próprias comunidades a serem desenvolvidas e devem ser destacadas, que há necessidade de participação, da contribuição. O que eles vão pagar não é água, mas devem pagar alguns serviços ligados ao abastecimento de água. Então, esse princípio da fé, na base das experiências que tanto as direções provinciais de energia e água, como os seus parceiros sociais, ao longo dos anos, demonstraram que os sistemas de recuperação de custos geridos inteiramente pelas pessoas que usam o ponto de água é de muito determinado. Não devemos escapar disso. As pessoas que se usufruem do sistema devem estar, devem participar no processo da gestão da recuperação de custos, assegurar para que eles assegurem o funcionamento eficaz desse mesmo sistema. Este princípio diz que o sistema de tratamento normalmente é pré-definido e abordado. Em zonas rurais não se estabelece o sistema de tarifas. Essa discussão é feita entre os facilitadores, os mobilizadores sociais e as comunidades. O modelo, depois de encontrar um acordo, o modelo deixa aí aberto e para o meio rural pode-se, das receitas capturadas, pode-se prevenir que 40% sejam para as brigadas municipais e 60% para a gestão das próprias comunidades. Deixamos também em aberto essa questão da gestão do fluxo para a zona periurbana, que é um pouco mais formal, onde há um engajamento grande das empresas que vão gerir os sistemas de água. Ali, essas empresas já optam pelo sistema de tarifas que negociam com os governos provinciais ou com as empresas do FIS. Simplesmente vai haver uma negociação, uma subcontratação destas empresas com os atores comunitários e eles podem abordar as respectivas taxas de pagamento. O princípio de estabelecimento de parceria, que é o quarto e último, garante uma coordenação e uma complementariedade entre os vários atores que são envolvidos nesse modelo. Permite que eles estabeleçam mecanismos de comunicação e de responsabilização e procura também dar um enquadramento legal a toda a atividade que todos os atores fazem à volta da gestão de água. Agora, nós vamos mostrar algumas figuras da dinâmica de que maneira a gestão de água. Temos dois gráficos, um vai mostrar a realidade rural e o outro a realidade periurbana. Aqui estamos nos níveis de governação na realidade rural. Infelizmente está tudo forte. Pouca explicação, o que nós estamos a propor são diferentes níveis. Temos um nível local, que é baseado na aldeia, onde vamos encontrar o temos o nível do município, temos o nível da província e o nível central. O nível da gestão comunitária, que é baseada no nível local, estamos a modelo nos propõe que tudo acontece à volta do ponto de água. Esta sede significa o ponto de água, pode ser uma cacimba, um fundo, um chafariz, uma nascente. É aqui onde estão as comunidades e elas organizam-se em grupos de água e saneamento. Há dinâmicas que o modelo estabelece, que essas comunidades podem incluir quando se justifica num conselho comunitário de consumo. distribuidores de água, e esse órgão representa um raio geográfico dos gás, de maneira que ele vai proteger os interesses desses consumidores a este nível, junto da administração municipal. Na administração municipal, junto da privatização de energia e água, encontramos as brigadas municipais. Essa questão rapidamente eu vou poder explicar que a experiência de 5, 6 anos atrás, quando os colegas da província da Huila engajaram a experiência das brigadas municipais, procurou-se sempre dar um caráter um pouco mais autónomo e empresarial, mas essa experiência não funcionou bem porque não se conseguia sustentar essa unidade que é a brigada municipal. E neste governo estamos a sugerir que a brigada municipal seja uma unidade afeta à administração do município. Esses operadores, esses técnicos são assegurados na estrutura do município. Por isso é que esse modelo privilegia a gestão do sistema ao nível do município e não uma responsabilidade que até aqui se verifica muito mais baseada ao nível das direções provinciais de energia e água, onde a secção provincial de mobilização social vai ter o seu papel e ao nível central, na Direção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento, também encontramos a secção de mobilização social com as suas responsabilidades. Este seria o fluxo e a dinâmica de operar um modelo ao nível rural. Como é que seria a operação da questão dos custos que falámos no meio rural? Não vamos entrar em detalhe com a recuperação do custo do meio privado, como já expliquei. O modelo deixou em aberto, porque essa é uma questão um pouco mais da negociação entre empresas e as entidades públicas, mas no meio rural é onde nós estamos a defender. O modelo defende que as tarifas que as comunidades devem pagar por um balde de água ou por uma bacia deve ser negociada, porque a realidade do nosso país difere de localidade para localidade. Aqui temos um ponto de água, como já dissemos, onde são recolhidas as contribuições financeiras que passam pelo grupo de água, e o grupo de água, ao mesmo tempo, estabelece o seu contrato com a brigada ao nível do município, apresenta através do registro o que ela recolheu no mês, por exemplo, o total das colheitas, onde 60% pertence à gestão da conta do grupo comunitário e 40% a comunidade contribui para os custos da brigada, porque as pessoas do município gastam combustível, gastam custos com as suas deslocações, manutenção, então a comunidade contribui com 40% para que as brigadas também consigam manter as suas operações. O dinheiro que fica nas comunidades é essencialmente para servir de estímulo aos membros que todos os dias funcionam no ponto de água e também as comunidades podem promover outras atividades, outro tipo de gestão que seja sustentável para as suas comunidades. Aqui temos um diagrama que nos mostra a dinâmica da gestão comunitária no meio rural. Já apresentamos 4 níveis, já tem mais um nível em relação ao rural. Temos o nível local, temos a comuna, onde o local não difere muito do que explicamos no meio rural. Aqui aparece o nível da comuna, uma outra estrutura comunitária que representa os interesses da comunidade, que é a Associação dos Consumidores de Água. Estamos a pressupor que no meio periurbano, nesta comuna, já é possível as estruturas trabalharem na base legal, uma associação já pode ser formalizada e representar os interesses dos consumidores. Ao nível do município, igualmente, temos a administração e e vamos encontrar as brigadas municipais e as empresas. Nós colocamos muito essa questão das empresas municipais da energia e água, porque é um fato que, na altura da pesquisa, da construção do modelo, encontramos uma realidade na província do Ambo, que já engajavam o surgimento de empresas municipais de energia e água. E o modelo não tinha como não contemplar essa perspectiva. Aqui apresentamos um pouco o grupo dos atores chave no processo. Ao nível central, que temos, pensava-se, departamento ou secção de mobilização social, e tem as suas atribuições. Ao nível da província, ou a secção dentro da direção provincial, que essencialmente se ocupa da capacitação, da definição de política, supervisão e monitoria. Temos ao nível do município, onde temos as empresas que vão garantir o serviço técnico de reparação e manutenção. Temos ao nível da comuna as associações que representam os interesses dos consumidores. E ao nível comunitário também temos a própria comunidade, que vai tendo uma responsabilidade de ocupar-se da manutenção preventiva e algumas preparações básicas que, às vezes, nem sempre necessário esperarmos que venha alguém da administração fazer, que a própria comunidade pode se ocupar e resolver os problemas básicos que acontecem na sua aldeia ou no seu comunidade. Nesse grupo temos também um grupo de parceiros, que estamos a chamar de parceiros externos. Aqui são parceiros sociais que trabalham com as instituições públicas, ou com as ONGs, com as agências, que também vão apoiando algumas ações no âmbito deste processo. Aqui apresentamos o fluxo de informação, que dinâmicas é que irão acontecer em todos os níveis, os vários atores. Tem as linhas do ponto de ligação entre uma estrutura e a outra. Rapidamente, vamos começar a falar a última parte, que tem a ver com a sustentabilidade do modelo, que nos parece ser um assunto muito sério para a nossa realidade, tanto nos sistemas de água no meio rural, tanto no meio urbano, porque é da sustentabilidade que depende, principalmente, de todos os processos de operação e manutenção eficaz e eficiente. De maneira que nós estamos a definir sustentabilidade como sendo um sistema que esteja a funcionar e está a ser usado. É um sistema sustentável. É sustentável quando ele está feito a um nível apropriado de benefícios, quando o sistema continua para além da vida útil do equipamento, quando a gestão institucionalizada, a gestão comunitária, está ligada também com os parceiros do governo, os custos de operação e manutenção, custos de administração, a reposição, ao nível local, são cobertos com apoio limitado, apoio externo que seja limitado e viável, quer dizer, que localmente consegue-se encontrar soluções. Aí estamos a falar do conceito de sustentabilidade. São sistemas sustentáveis quando eles não apresentam impacto negativo no meio ambiente. Na sustentabilidade, na análise da sustentabilidade, apresentamos alguns fatores que influenciam essa dinâmica. Fatores técnicos, comunitários, ambientais, fatores do quadro legal institucional, fatores financeiros, todos esses fatores, se não estiverem bem conjugados e disponíveis para que o modelo seja bem operacionalizado, eles vão ter o seu peso na sustentabilidade do sistema. Também alguns processos vão afetar ou vão dinamizar a operacionalização do modelo. Processos que têm a ver com a própria demanda da comunidade. Quando nós estamos a colocar um sistema num sítio que provavelmente não é necessidade da própria comunidade, isto vai ter um impacto, um resultado provavelmente negativo na gestão desse sistema. A resposta dada pelas instituições de apoio, que devem estar de acordo ou não, participação da comunidade em todas as fases do projeto, nós insistimos muito nisto, porque é isso que chamamos de participação comunitária. A comunidade não pode ser consultada ou entregue às infraestruturas depois de estarem concluídas. Isto afeta um pouco o processo da apropriação. A comunidade tem que estar engajada desde a fase da consulta, na fase da construção e depois eles aparecerem na gestão. Só assim que o processo da apropriação pode funcionar. A questão da escolha da tecnologia no contexto da operação e da manutenção é muito importante, porque muitas vezes estamos a criar sistemas que a tecnologia adotada não nos garante que ela vai ser sustentável, vai ser de fácil manuseamento pela comunidade em que nós estamos a trabalhar. As questões de integração da componente de água, saneamento, higiene e meio ambiente devem ser tidas em conta como processos que podem garantir a sustentabilidade. Responsabilidades partilhadas entre a comunidade e o município, e também enfatizamos, o governo enfatiza a questão de promover as parcerias públicas e privadas quando são apropriadas. E, ao mesmo tempo, engajar-se no processo de criação de capacidade. Novamente, faz parte dos processos que afetam a sustentabilidade, a questão da recuperação de custos, fatores técnicos que têm a ver um pouco do que já expliquei, a complexidade da tecnologia, quanto ao seu custo, habilidades técnicas exigidas para a operação e manutenção dessa tecnologia, a disponibilidade, a acessibilidade das peças, que é um desafio que hoje temos no meio rural, mesmo que tipo de bombas manuais é que temos que usar para os nossos furos, cacimbas que estamos a fazer, onde é que vamos encontrar as peças sobressalentes. A história de todas essas tecnologias, devemos considerar essas componentes para que se possa manter a questão da sustentabilidade dos sistemas. Por último, nós temos estado a finalizar sempre usando uma frase de alguém, um dos líderes que passou pelo sistema das Nações Unidas, que eu vejo as iniciativas lideradas pela comunidade são importantes, mas não se substituem à ação governamental. E o fim e o financiamento privado pelas famílias carenciadas não substitui também ao financiamento público e à prestação de serviço. Meus senhores, minhas senhoras, está dito.